Cangaceiro Musical. Um problema, calor, seca e miséria fazem parte da cena. A pobreza fez questão de se lembrar da gente, um povo nobre, de uma estrutura diferente. O nordestino na TV vira piada pela vida que leva e a maneira que fala. Nível de vida da população se torna baixo, mas não vejo motivos pra nos chamar de coitados. O nosso povo é um povo trabalhador, por sofrimentos todos passam, quem não já passou. Discriminado pelo próprio povo brasileiro, na construção do Brasil, Nordeste chegou primeiro. Mão de obra barata pra construção civil, Brasília, São Paulo e Rio constituiu. E não me venha falar que somos analfabetos, talvez perdemos nosso tempo construindo colégio pros filhos de bacana poder estudar. Sair em vantagem, agora quer discriminar. Um povo forte conhecido como Cabra da Peste. Esse é o povo que habita a região Nordeste. Vencemos fome, calor, tivemos conquista. Sou nordestino, filho da Paraíba. Eu valorizo cada terra aqui do nosso chão, seja brejo, Cariri, litoral ou no sertão. Na viola, no repente e também no rap, dou valor meu povo aqui do Nordeste. Aqui se encontra de tudo, de poeta, pintor, escultor, dançarino, cineasta e ator. E você aí dizendo que só tem preguiçoso em contradição. Olha a cultura desse povo, falo do Nordeste. Cito o sertão, da indústria da seca que assola o povão quer terra. E na luta insiste, terra boa tem dono. E tá na mão da elite, latifundiários. O Brasil governa, povo explorado. Por justiça espera, então me diga, doutor, até onde isso vai? A injustiça dos homens massacrando a nossa paz. Nas antigas rejeitado, hoje em dia se reflete. Povo discriminado, a história se repete. Na luta a esperança, na esperança a espera do fruto do seu trabalho, o alimento que se gera. Falo do Nordeste, onde a nação surgiu. Os nordestinos construíram o Brasil. Meu povo chegou aí, cheio de esperança. Deu tudo que tinha, investiu como poupança. Achou dificuldade na selva de pedra. Andaram mata fechada, enfrentando as feras. E vocês excluíram e mandaram para os morros, sobrevivendo nas favelas como um rato no esgoto. Apesar de tudo, não faltou força e conquista, faltou grana. Só que a fé trouxe a vida, não queremos migalhas. Queremos o que é nosso, bolsa, família não. Isso eu chamo de remorso, é tudo nosso parceiro. Por direito e dever, o Estado pede. Só que falta oferecer. Sabe por quê? A riqueza se encontra aí. É que sugaram tanto e levaram tudo daqui. Agora é vossa vez de conhecer a minha terra, contemplar nossa beleza de praias, rios e serras. Criaram o seu mundo e agora estão fugindo. E o mundo que rejeitaram é pra onde estão vindo. Não brinque com nós, eita povo arretado. Conhecemos bem o valor de nosso trabalho. Índios, negros, nordestinos sempre estarão de pé. Pra nós falta tudo, só não pode faltar fé. Vou apresentar a minha ferramenta de trabalho. Aqui está o chapéu de couro, cangaceiro musical, que Lampião também era musical. Ah, eu esqueci da sanfona. Ah, a sanfona, o maior instrumento rural do mundo.